Fala, boa noite, bom ano, 723, Leblon, sua escuta. No 723, prossiga via pátio 3, quilo. Ingresso quilo, pátio 3, e após pátio 1, posição 4. Pátio 3, quilo, pátio 1, posição 4, gol 1723. Torre Salvador, muito boa noite, azul 4959, no ponto de espera pronto. Azul 4959 autorizado, aliás, decola, pista 1-0, vento 1-60 graus, 5 nós. Ali decola 4959 da Azul. Salvador, 330506, acionamento à posição. Puxa. Tá livre a chamar. E a 224, aguarde só um instante, tem um tráfego da Gol, vai passar, vai estacionar no portão 4, coordena com a equipe de solo, após o Gol estacionar, tá lindo. Sim, após o passamento do 4, estou autorizado, vou para a caminhada, muito bem. Escuta. Diga. Modifica a saída para Conde. Controle 20 decimal 8. 208, boa noite, 24959 da Sul. O 4959, seu controle de Salvador, contato para a decolagem, suba ao nível de voo 140, após 2 mil pés, está autorizado voar direto Conde, perdão, Coral. Após 2 mil pés, direto Coral, azul 4959. Agora para o pushback. 305, puxe um pouco mais a retaguarda, que eu vou autorizar o ingresso da companhia aí pro 612, ok? Afirmativo, então puxar mais a retaguarda, só dizendo uma companhia pro 612, 3305, tá? Espera, eu chamo o sol. Contigo, autorização para a Confis. Tem um plano ainda? É, qual horário? Horário 4-0. instante e vou verificar. No 78, quadrilhado com o tráfego da companhia, vai puxar um pouco mais dentro da guarda, tá livre de meia dúzia, com segurança. Afirmativo, segue pro meia dúzia visual com o tráfego da companhia, tanto aí, no 78, na sua escuta, boa noite. Taxi Janeiro 624, 1024, 1224, Salvador. Espera, tá livre, o ajuste 1018, entrou em 118.95, 6212, seu controle de Salvador, desça para o 050 para o ditado. Liga a linha, decola a pista no zero, vento 170, grau 5 nós. A linha decola dão no zero hoje, né? O senhor tem condições de manter essa velocidade até a próxima posição, tá? Negativo. Se eu acelerar, se eu faço o seu número 1, desça agora para 3 mil pés, apresente está autorizado voar direto Duna. Livre, via Índia, 1018 o ajuste, a torre 118.95, 3305. 118.95, uma boa, 3305. 4.000, chegada boa, poderia confirmar o ajuste? Deixa em Salvador, 1018. 18, obrigado. Em Salvador, boa noite, 192, 42, da boa, informação brava, 4.2.2.0.1.8. 19242, acione a identificação, desça para nível de voo 050, chegada bom. 050 na bom, voo 9273. Contato com a sala IES e o centro Recife. A sala IES está retransmitindo o plano, ok? O centro também não tem, não é possível autorizá-lo sem autorização do centro. Ok, é preciso que eu entre em contato com a empresa ou não? Não, não é necessário, a IES já está retransmitindo. Ok. Salvador 3305 da Trama, boa noite, ponto 010, pronto. Via 224, autorizado a linha, correção, o 3305, autorizado a linha, mantém. Mantendo 0, 3305 da. Via 224, decolou os 39, controle 208. Contato radar, decolagem subiu 190, presente, voo direto ponte. Gente, subindo 190, ponte na proxa, né, 24, obrigado. Boa 9241 no consumo indicado. 9241, mantém 280. Reduza para 2409, segue como número 2 na aproximação. 240, obrigado. Azul 4107, show controle Salvador, acione identificação, pessoal 0620. Até o 060, acho que tem 1.60 graus, 5 lá. 003305. Cavadeira 2501 no feedback em funcionamento. Portão 9. Autorizado, chame táxi. Salvador, good evening, go. 1134, Roger Information Bravo, clearance Maceió. Go 1134, Roger Cup. Go ahead. Cliente Maceió, 350, Maior Zulu 17, after takeoff runway 10, left turn, Puka departure, Paru transition, Salvador control 120.h, Skog 51T1. 330, mantenha o rumo de decolagem até 3.000 pés após o direto Jamo. Mantenha o rumo de decolagem até 3.000 depois de Jamo, acende 330, nível até 3305. Puka, transition Aracaju, 12080 control, 5131, call code, go 1134. X correct, call me start up and push back. Wait for push back and start up, go 1134. Campo Salvador, boa noite, 2774, Santa Brava. 2774, só o instante 4. Guardando, 2774. Completa a redução para 2109. 1010, 9242. 1-9242, reduza para 2309. Sendo 2309, voo 9242. Senhor 6212, desça para 2000 pés, justo no 018. Está autorizado a final do procedimento LSK para pista no 0D, Salvador, reposto estabilizado. 2062, autorizado, está estabilizado. 6212. É, apenas um dado lá que ficou pendente. Qual é o dado? Este é o código do piloto, do segundo piloto. O código do segundo piloto? Foi o que eu entendi pela IS, Salvador. Você poderia confirmar? Só um instante. Fala azul, 5001 para o táxi. Alternando Ribeirão Preto, 4:50, 105 agora. Está livre via Índia, ponto espera no 01895, 1018 é o ajuste. Obrigado via Índia, ponto espera, 1895, obrigado pelo ajuste. Toro, go 1-3-4, push back and start up. 1-1-3-4, stand by. Stand by, go 1-1-3-4. Confirmando, é o código ANAC do segundo piloto. Então, comandante Júlio Grisa, código. 615. 64. Chamadas de instruções em piloto, essa para 3.000 pés, ajuste no 018. 3.000 com 1018, com 9241. Senhor 6212 para o localizador, corre à direita para o 0620, reporte estabilizado. 060 direita, chama estabilizado, 6212. 9242, segue tráfego da companhia, 12 horas, 10 milhas à frente, mesmo rumo e destino, passando a nível de voo 060 para 3.000 pés, Boeing 737-800. Complete redução 2109 e desça para 4.000 pés. 2109, desce 4.000 com 1.018. Negativo, permanece 1.018. 1-4107, desça para nível de voo 050. 050, 1-4107. Escuta. Prossiga, posso dizer algo? Mandou 103. Apenas confirmando, 165914. 615914. Gente. Posso dizer algo? 973 está com o pushback aqui na mesa. 9241, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente pro limite, será o localizador. Mantenha pro limitado pelo LOC, 9241. Roger, clear, call you for taxi, com 1-3-4. 9, corrijo, azul 2774, Pronto para cópia. Prossiga azul 2774. 180 ponto seguro, Golf 677, decola da 10, curva direita coral, 1208-5140. Autorizado, nível 180 para ponto seguro, decola da 10 com curva direita, saída coral, Golf 677, controle 1208 e transponda 5140 azul 2774. Quiet and pronto. Chamará 2774. Os dois são 6224. 6224, prossiga. Está atingindo o 190 da descida. O 6224, aguarde coordenação com Aracaju. Vai dando 24. Telegram 6224, o controle Aracaju solicita que o senhor mantenha nível de voo 190. E o Telegram 6224? 6224, eu mantenho então 190. 19242, eu estou radar para o sequenciamento, curva direita para o A235, o limite será o localizador. Direita para o A235, limite localizador. Não. Azul 4107, vetor radar para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 005, limite será o log. Complete redução, 2009. 005, esquerda, limite log, 2009, reduzindo para 2017. 9241, desça para 2000 pés, ajuste no 018. Para o localizador, curve agora à esquerda, proa 130. Esquerda, 130, descendo para 2000, voo 9241. Salvador, boa noite, voo 9868, vai atingir 150. Voo 9868, show controle Salvador, desça para nível de voo 050 na proa de ETAP. 50 na proa de ETAP, é possível, Duna? Positivo, mantenha a ETAP o voo 9868. Certo. Estabilizou 6212. 5001, decola as 49, controle 120218. 208, boa noite, amigo. Salvador, Buenas 6212, 112, Oxanera. Gente, 6212, autorizado para o bicho no zero, vento 160 graus, 5 nós. Livre na zero. A decolagem da 3620 após 2000 pés, vai direto, Leda. Afirmativa, 360, pode manter a saída para treinamento e enchimento, como final? Pode manter a saída o azul 5001. Obrigado. Vivo da presente serviço radar encerrado, chame Léus 1201. O Gol 9242 complete curva à esquerda, proa 170. Esquerda, proa 170, Gol 9242. Azul 4107, desça para 4000 pés, ajuste no 018. 4.108, azul 4107. Tenor 6224, está agora 4 milhas oeste da posição, correção, oeste da posição Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju na 120, decimal 3. Aracaju 203, chame 24, boa. 3305, chame Recife, 12685, alternando no 2545. 2, vai coordenando a posição, deixar o pilotagem. 42, desça para 2000 pés, ajuste no 018 para o localizador, curva esquerda agora para o A140, reporte estabilizado. 2000 pés, 10, esquerda 140, reportará. Voo 9147. Do 4107, desça para 3000 pés, ajuste no 018. 3000 pés autorizados, 4107. Série 2583, controle de Salvador. Nós 241 estabilizado. Estabilizando em LS, Gol 9241, tem a pista, viu? Tem 241 completa final do procedimento, torre no 895. Ok, 895, obrigado. Azul 4107, desça para 2000 pés, ajuste 1018. Para o localizador, corre à direita na proa 080, reporte estabilizado. Direita 080, sendo estabilizado, azul 4107. Bruno 07, completa a redução 1809. Bruno 07, copiou? Negativo, por isso. Sete a redução de velocidade agora para 1809. Ah, ok. 1809, reduzindo, passando 07. A 212, solo 53, livre direito, 1219, 1219, solo. 219. Salvador, o azul 2774, terminal de cargas, puxa acionamento. Eu vi agora, no instante, já tem um tráfego puxando no pátio, e tem um tráfego para ingresso ali, será autorizado assim que possível. Aguardando, 2774. 2, complete final do procedimento, chame torre no 8 do sinal 95. 895, voo 98, passe. 7 quilos. A terceira aeronave deve acelerar o retorno para o Chibec. A infraero não informou a posição no pátio 3. Deverá seguir instruções do sinalizador. Alfa, quilo, na frente, federal, está em sinalização. 622, boa noite, obrigado. Localizador, azul 4107. Azul 4107, quem reporte UILS? 17. Salvador, boa noite, senhora da 583, transporte central, para investida restrita ao 150. Azul 2713, confirme? É o funcionário 2583. 10924. 5-14-2018, o ajuste tem um voo. Sessão, desça para o 050. Identificou, livre descida a 1-50, 050, nível 50, Força Aérea 2583. 050, sim, Tina Bravo, identificou. Salvador, approach, boa noite, Lentida 1356, over Max. Lentilly 1356, Skulker Dentist Certified Level 050, it's cleared among arrival. Roger, Dentist, White Advance, and we are reaching the 050 via a manned arrival. Lentilly 1356. Salvador approach, goal 1134, passing 3000. Departure, Alfa Romeo Uniform Transition. Good evening. Good evening, Golf 1, goal 1134, radio contact on the project time to flight level 350. But now fly direct to Jamo intersection, stand by to fly Aru intersection. Okay, climb to maintain 350 and direct to Jamo. Goal 1134. 1868, desça para 2000 pés, ajuste 1018. Autorizado final do procedimento ILSXK para pistão 10 de Salvador, reporte estabilizado. 2018, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 0-9. 1-9, show. 2-1-9, boa noite. Sou Salvador, boa noite, gol 9241. Sou 219, 9241. Oi, desculpa. 9242, vento 1-609, vento de lado e me pouso. Livre pouso na pista 90, gol 9242. 9241, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 9241. Luna completa, final do procedimento, torre no 895. 1-895, obrigado, senhor. Torre Salvador, boa noite, Azul 4107. Salvador 07, continue aproximação, guarda autorização de pouso. 07. Contornar todos os portões, ingressar no Taxi Lima e Mike. Na Mike, deverá seguir instruções do da Infraero. Sim, a gente vai ingressar na Juliet Lima Mike. Vai seguir instruções Infraero, gol 9241. Unha autorizada, Léa, mantém ficando pronto para decolagem, siga a pista liberada. Léa, mantém 9089. Força aérea 2583 de operação para sequenciamento, curve à esquerda para o 020, limite será o localizador. Comando, força aérea 2583, esquerda 020, limitado pelo lote. Afirmativo. Aérea 2583, desça para 3.000 pés, ajuste no 018. 3.018, 2583. Boa noite, passarido 2224. Passarido 2224, a senhora identificação desça para nível de voo 050, chegada Mari. Roger alinhado e pronto. Passarido 2810, vento 1, 60 graus, 629, devido decolagem. Devido decolagem, passarido 0980. Tanto da Quebec, tanto da Taxi Quebec, na Mike, corte motores. Pois será tratorado até novembro. 45. Ingressar na Lima, em frente, Lima, e a Mike é a primeira direita. A Quebec fica no ponto médio da Mike, ok? É onde o senhor irá cortar motores. Ok, já localizamos aqui, obrigado. Boa noite, 9242, Limbro. 9242, Alfa, Kilo, corrijo, Alfa e Juliette. Mantenha antes da Juliette. Alfa e Juliette, manterá antes da Juliette, 9242. Salvador, Azul 2774, para o táxi, POB 34, autonomia 3 horas e 30, alterna Serra Bravo, Mike Oscar, 2774. Quantas milhas mais a frente? 5 milhas. Agora sim, descida. 868 da Gol, estabilizado e ERS. 868, completa o final do procedimento, torre no 895. 3224. 895, Gol, 868. 774. 9810, cruzador em meu pé. 9810, mantém escuta. Força aérea 2583 para o localizador, curva direita para o 080, desça para 2.000 pés, ajuste no 018. Direita 080, 2.000 pés para o localizador, 1.018, 2.53. 1.9810, contato radar na decolagem subal 3.620, do presente voo direto Leda. 3.60, da presente Leda, 9810. Passarido 2224 para a descida. 3224, desça para o nível de voo 050. 050, 2224. 0. O Azul 1407, solo 00, 0200, liga direita 219, solo. Direita, posso estar com 219, obrigado, senhor, boa noite. 242, posição 3, bate 1, Juliette autorizado. Juliette, posição 3, bate 1, com 242, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4107. 4107, Alfa, Juliette, Portão 9. E Alfa Juliette para tomar, passo com 07. Pega os anéis. Vai parar aqui no Salento da Quebec, é isso? Antes da Quebec, próximo a Quebec, e será tratorado até a novembro. Esse trecho da Mike, ele é impraticável. Tiro 3, bravo. Azul 2713, boa noite, do presente voo e Pelô, reporte mundial de descida. Pelô, reportará, da ideal, Azul 2713. Era 2583 estabilizado. Localização 2583. 2583, somente para informação, há um forte ruído na sua transmissão. Ah, completa a final do procedimento, deixa eu ver se estou vendo no 8 decimal 9. Paciente, agora é torre, 2583. Corrigi 120.8, 5121. Ok. Clear final FX-ray approach runway 10 of Salvador, report established on localizer. Runway 10 of Salvador, report established on localizer. 3152, a cena identificação desse inicialmente uma centena na chegada Mares. Uma centena na Mares, né? 3152. Oito meia oito, solo 04, direito 21 no nove, show. 219, vá. No 868, Debrona, 868, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01. No 9890, Sandy Recife no 251, alternando no 3395. 351 no 3395, boa noite. Aos meios dos anéis. Zona 52, reduz a velocidade para 2409. 2409, Zona 52. Passareiro 2224, cancelado as inscrições em etapas para 3000 pés, ajuste no 018. 3000 no 018. Série 253, livre pouso, pistola 0, vento 160, graus, vento 0. Livre pouso na 10, 2583. Salvador, ouviu, 5972, está pronto. 5972 está autorizado, chame para o táxi. Formo bastante interferência nas suas transmissões. Ok, chamarei para o táxi, 5972. A decolagem, subal 3620. Após 2000 pés, está autorizado voar direto, eleva. Após 2000 pés, direto, eleva, o sideral 9973. Trizona 52, livre descida para nível de voo 060. 060, tá? Trizona 52. Azul 2774, um ponto esperando zero, pronto. Azul 2774 autorizado, ali é mantendo zero. Ali mantendo zero, 2774. Três no solo 08, livre à direita, combate, parte de autoridade? Livre à direita para o parte de autoridade. Ok, livre à direita, depois ingressa na delta, novamente à direita e aguarda para a entrada na pista. Pés, 108, X-Way, reportada estabilizada. Passaria do 2224. 24, livre decolar, 180 graus, 108. Está iniciando a decolagem da ONU Zero, azul 2774. 3 mil pés, ajuste ONU Zero 18. 3 mil pés, sem restrições, 3152, com ONU Zero 18. A descida, o azul 2723. Azul 2713, livre descida para 3 mil pés, ajuste ONU Zero 18. 3 mil pés, 2018, azul 2713. Salvador, Lancida 1356, we are solid on the level letter. Chile 1356, complete final FX-ray approach, runway 10 off Salvador, and contact tower frequency 118. Decimal 95. Roger, complete the approach, ILS X-ray 2, runway 10 Salvador, and contact tower 118 decimal 905, like Chile 1256. Thank you, why not? Thanks. Controle Salvador, boa noite, azul 2774. Azul 2774, contato radar na decolagem, suba 180, após 2 mil pesos, autorizado mais direto coral. Gente, após 2000, direto coral para 180 2774 azul. 10, wind is 160 degrees, 6 knots. 738, chame Recife. 1288, alternando 1260. Recife 2288, alternando 260. 3 horas e 15 minutos, alternando Guarulhos. Gente, até o ponto esperto mesmo. Chile 1354, smoke identification, descent speed level 050, it's cleared among arrival, reduces speed to 250 knots. Descent to level 050, reduces speed to 250 knots, via among arrival, at Chile 1354. Zona 52, desça para 2 mil pés, ajuste no 018, está autorizado o sinal ILSXA para pista no 0D, Salvador, reposta estabilizada. 2 mil pés, 1018, informará estabilizado, está 3 Zona 52.

A sua escuta, até 3152. Chile 1345, descend to 3000 feet, CNH 1018. Chile 1345. 1354, correction. Chile 1354, descend to 3000 feet, CNH 1018. 3000 feet, 1018, that's in 1354. Tá transmitindo o segundo livre pouso 1-60 graus, Minas Gerais. Motorizado, pouso 9-0, 3-1, 5-2. Fala, boa noite, passageiro 2-2-4-1. Passageiro livre até o Pátio 3, a posição é 5 Romeu. Pátio 3, 5 Romeu. Negativo, confirma o horário. Foi para os 50 dessa hora, ainda estou passando longe. Só para confirmar se foi transmitido de Brasília. Ok, aos 50 e mais uns 2 ou 3 minutos já terei o plano do sistema, caso tenha sido transmitido. Aí confirmarei para o 253. Mais uns 5 minutinhos então, eu só confirmo para o senhor já recebeu. Afirmativo. Círculo 2, solo 19, direito 219, solo. Direito 219, tá 31, 52. Solo, boa noite, tá 31, 52, Ivrona Fox. 31, 52, remota 12, Pátio 1, Alfa Juliette. Alfa Juliette para o 12, tá 31, 52. Reporte estabilizado. Escalou 50, reportaria estabilizada. Oi, o 592 está pronto. Relativo, direito de colagem, 1-60 graus, Jesus e Leste. Chile 1354, descend to 2050 CNH 1018, cleared final S-ray approach, runway 10 of Salvador, report established all the command. Clear to 2000 feet, clear for S-ray, runway 10 approach, Mercury 1354. Estabilizado? Estabilizando agora, senhor. Plante final do procedimento LFXI para pista 10D, Salvador, e chame turno 1-8, decimal 9. Salvador, boa noite, voo 10-98. 1895, tenha uma boa noite. Boa noite, Azul 2713. Salvador, boa noite, Souza 0098. 0098, boa noite. Desça para 3 mil pés, voe rápida presente. Rápida. Manda ajuste no 018 em Salvador. 972, controle. 3. Voo 3620, da presente, voe direto Leda. Da presente, Leda, acendendo para 360. Mono 098, informo que são canceladas as restrições sobre a posição de TAP. Ah, muito confirmando, remoto 1-2, para o TAM 3152. Tá, afirmo. Como é que ele tá aguardando a espera? Bom, entrou ali, Salvador, boa noite, Azul 6908, informação Bravo. Azul 6908, boa noite, seu controle Salvador, desça para 4 mil pés, ajuste 10018, apresente está autorizado direto de CAP. Chile 1354, complete final S-ray approach from runway 10 of Salvador and contact tower frequency 118.95. The approach 118.95 in Chile, 1354, good night. Right. Salvador tower, good evening, Chile 1354 on the ILS 6-right. 1-0. 1-3-5-4, roger, continue approach, the vital enemy clears. We continue approach, continue 1-3-5-4. Salve Salvador, gol no 868, tem informação Bravo, autorização Aracaju. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Conde. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5150, coteja. Centralizado Aracaju, 230, saída Conde, Golf 677, aerovia, pista 10, curva à esquerda, 108, 5150, transforma. Coteja no squad, chama para inspecionamento. Chama nessa. Salvador, boa noite, Azul 2713, Bruno 3.